Gavestática, o mais refinado conteúdo da internet. Ah, o nariz tá pitando. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number. E aí, pessoal, começa agora mais um Gavestática. Eu sou o Diego Flyfish e estou aqui com a Vivi. Olá. E com o Fábio. E aí, traça. Ai, que não pode... Teve uns probleminhas aí de última hora, não pôde estar aqui conosco, então seremos esse papo intimista aqui, só nós três. Eita! Eita, você tá sobrando, Fábio. É verdade, segurando vela, né? Nossa, cara, faz tempo que eu não escuto essa expressão aqui da vela, cara. Não, tem o Nenê. Ah, é verdade, tem o Luke Tetsu, né? Já tá participando, né? É. Já, ele chuta muito. Cara, isso me lembra que a viu ainda ontem, não foi? Você mostrou uma coisa muito assustadora, cara, que ela quando ela senta... Não é sempre, não é, né? Sempre. Não é sempre, mas às vezes quando ela senta, parece que tem um alien pulsando na barriga dela, cara. Faz um relevo bizarro que não deveria estar lá, sabe? É, eu já vi isso. A primeira vez que eu vi é um pouco assustador mesmo. Aquela coisa se levantando assim, é estranho. Eu não chegou a ver se mexendo, mas parece que tinha tipo uma coisa deslocada, sabe, no lugar. Pobre filho. Beleza, e aqui a gente vai falar um pouquinho do que a gente andou fazendo, né? E, inclusive, eu ia comentar sobre ele uma coisa que eu não vou poder me aprofundar muito, porque o Ike não tá aqui. Eu acho que ele seria a única pessoa aqui do grupo que poderia interagir melhor, né? Que é o jogo Dark Souls, né? Eu já comentei do Dark Souls há alguns podcasts atrás, quando o Ike falou do Bloodborne, né? É um jogo que eu já jogava naquela época, mas de uns tempos pra cá eu comecei a ficar... Meio que obcecado, né, Vi? Você acompanhou um pouco aí. Eu sempre acompanho as obsessões. É, mas eu fiquei obcecado pela história do jogo, cara. Que eu tô agora indo atrás de cada pedacinho da história dele, sabe, no YouTube. E eu tô estudando a história do jogo, pra você ter ideia, assim. Que mas é interessante. É muito bem foda, interessante. Cara. Mas como eu falei, né? Talvez em um próximo podcast dê pra abordar melhor, né? Ou com o Aiken, ou de repente, ou alguma outra coisa que eu tô pensando fazer aí pra gente tentar abordar esse assunto de uma forma mais devida, né? Então, eu vou ter que pular pra uma outra coisa que, querendo ou não, também foi algo que eu andei consumindo, entre aspas, também, né? Outra coisa que eu faço muito, que é quando eu tô no trabalho, né? Que eu, além de trabalhar, é escutar podcasts, né? Não sei se todo mundo aí, os nossos ouvintes estão por dentro disso, né? Mas rolou aí uma polêmica, né? Com toda uma questão de preconceito e machismo... E afins. Meio que relacionado ao podcast que saiu do Anticast, né? Foi meio que o Marco Zero, né? Da explosão. É, né? Na verdade, teve uns problemas lá antes que eles trataram lá no podcast deles. Uhum. Que criou toda essa confusão, né? E assim, só fazendo um disclaimerzinho, a gente queria abordar alguns pontos sobre esse assunto, porque primeiro porque eu escutei o Anticast, né, que eu fiquei curioso com tudo que o pessoal tava falando e mesmo não indo tanto atrás do assunto, né, o meu podcast favorito, que é o Bilheteria lá do Overloader, né, eles fizeram, acho que dois programas seguidos tratando sobre preconceito, não só o machismo e o feminismo, né, no mundo nerd, que foi o assunto que estava em pauta mesmo, né, como preconceito de uma forma geral, né, e eu achei interessante, vários pontos levantados, né, não só pelo o próprio Anticast, acho que seria interessante a gente dar uma comentada meio por cima, porque a gente mesmo, eu venho vivendo uma época meio de, desde daquele e-mail que a gente recebeu, do cara que falou de um Gavestática antigo da gente, que a gente tava sendo homofóbico, né, que na hora, quando eu li aquele e-mail, eu fiquei assim, pô, eu homofóbico, né, fiquei assim, até meio espantado, mas fui escutar lá atrás e de fato um era, podcast né, lá de, um podcast lá de 2009, né, um Gavestática da gente, e na hora eu até vi, caralho, foi mesmo, velho. Foi um comentário bem inadequado, que eu não lembro nem quem fez, na verdade, mas... Acho que foi mais eu e o Aiken, e a Vi ficou dando risada, então ela também foi. Até o Aiken falou depois, né, cara? E é foda esse negócio de você gravar um podcast, você ter um site, ter alguma coisa que você expressa suas opiniões durante tanto tempo, que você, em algum momento, cara, em algum momento você vai ver que você falou merda, sabe? A sociedade muda, você muda, né, cara? E o que antes você achava que era ok, hoje não é mais, e você passa a pensar de uma forma diferente também. Uhum. E evita fazer esse tipo de comentário, né? Escutando lá o Anticast, né, que eles criticaram bastante, assim, acho que nas sua maioria ao Nerdcast, né? Algumas opiniões que ele... Ou um comentário ou outro que em podcasts soltos deles, assim, eles faziam, né? Que tinha uma certa dose de machismo, né? Nos comentários, além também do MRG Rapadura. Acho que... acho que eles chegaram a comentar em algum outro podcast, não lembro agora. Acho que o grande problema que eles falaram lá é dos fãs, né? Do Jovem Nerd, no caso, né? Que tende a ter uma postura bem agressiva. Às vezes o Jovem Nerd pode fazer uma brincadeira, assim, que talvez infeliz ou não, não sei, né? Que tem esse caráter machista, né? E o grande problema é que o público cai em cima se alguma menina vai contra aquela opinião dele, né? E de certa forma, eu não quero parecer babaca dizendo, né, que eu não quero me comparar a minha situação com a outra, mas só quero comentar que em uma escala muito menor... Isso já aconteceu até comigo, né? Eu não lembro se eu já comentei, se isso foi gravado ou se eu comentei em off, de uma piada que eu fiz uma vez pro Jovem Nerd, de uma época que tava o site deles caindo por causa da galera dava F5, né? Pra esperar o podcast entrar no ar. Eu já falei isso pra você, Fábio. Não tô lembrado, não. Teve um podcast do Jovem Nerd que tava pra sair, só que eles não estavam conseguindo fazer o upload, né? É, porque a galera tava dando muito F5, né? No site, né? Aí eles mudaram lá, né? Botou tipo, a home do site, eles mudaram pra uma página, simplesmente uma página em preto, assim, né, com escrito bem grande, assim, né, no F5, né, uhum. Pra galera parar de dar F5, foi isso que eles fizeram, né. Aí eu vi aquilo, vou fazer uma piada, né, aí eu coloquei assim, né, caralho, velho, um hacker chamado N0F5 hackeou o Jovem Nerd, tá ligado? Coitado do menino, tipo, inocente. Eu achei que foi uma boa piada, não foi genial nem nada, mas eu achei engraçado, né, assim, eu botei isso, e pra minha surpresa, o Jovem Nerd retweetou aqui dali, né? Mas ele não fez nenhum comentário, só retweetou. Cara, foi o suficiente pra eu ser xingado de burro, hahaha, inclusão digital. Esse cara devia... Por causa de um negócio daquele. Eu lembro que na época eu até... Eu cheguei a... Tipo, eu começando a ver minha timeline, que sabe aquela timeline? Deu pra sentir, assim, uma fração do que esses caras veem todo dia, né? Eu não conseguia acompanhar as respostas que estavam dando pra mim, cara. Sabe, quando dava F5 na minha timelinezinha lá do Twitter, né? Já aparecia lá 50 respostas novas, sabe? Eu, caramba, velho, por conta do negócio daquele. Eu ainda coloquei assim, pô, galera, não sei se vocês entenderam, mas foi uma piada, né? Aí os caras, hahaha, how convenient. Agora é piada, né? Agora você tá com vergonha porque foi o burro, agora é piada. Eu, caralho, ainda botei assim, já que eu não tô conseguindo convencer ninguém, acesse meu site, gaveteiro.com. Que na época deu até um pico, né? Tipo, sei lá, devia ter umas 200 visitas por dia. Teve, sei lá, 1.500, 2.000 visitas naquele dia. O que chega a ser assustador, por mais que tenha sido uma piada, cara, e tudo, né? É, imagina as situações que teve, que eles comentaram lá no Anticast, né? Eu não lembro nem qual foi o caso específico. Alguma discussão, né? Cara, pelo que eu me lembro, eu também peguei o bonde meio andando, né? Eu peguei tudo pela metade e fui tentar entender o que tava acontecendo. Foi juntar, né? É, fui juntar as peças. Eu peguei o bonde partindo, na verdade, eu tô seguindo o bonde. Tá seguindo, né? Eu nem peguei direito esse bonde. A Vini pegou, né? Eu não ouvi o Anticast, eu só ouvi o bilheteria. Você só escutou o barulho do bonde passando. Foi, eu escutei o barulho e falei, pô, já foi, cara, que chato. Mas, pelo que eu entendi, teve um site, se não me engano, chamado Pink Vader, que fez a garota lá, eu não conheço, né? Esse daí eu li essa matéria, daqui a pouco. Eu não costumo, eu não sou uma pessoa antenada no que existe na blogosfera, escuto alguns podcasts. Castes é só isso, alguns que eu gosto. E, pelo que eu entendi, a garota escreveu um texto tratando desse assunto, né, acho que ela citava o Jovem Nerd, e talvez outros sites que também foram citados no Anticast. Com isso, causou a ira dessa horda de nerd zumbis que existem atualmente, né? Que as pessoas não pensam, entendeu? Seguem aquilo como se fossem zumbis, né? Aí parece que os caras foram lá e massacraram a menina, xingaram, ameaçaram, né? Ou seja, pessoas... Então, parece que chegou a ameaçar a família da menina. Ameaçar a família da garota, falou que... pô. Tinha que ser estuprada, que uma menina dessa tinha que ser gorda. Eu li uma. Eu li depois ela falando. Ela fez um texto. É Medium? Medium, isso. Ela fez um texto e ela falou: eu fui ameaçada de estupro, eu fui ameaçada de morte, ameaçaram a minha família. E eles falarem que eu. É. E eles falarem que eu merecia ser estuprada, que eu era gorda, mal comida. Isso é o menor. Foi o mais simples que eu escutei. Foi o mais básico, assim. Diz que ela teve que aguentar muita coisa. coisa, tanto que ela fechou, né, o Pink Vader depois. Foi. O que eu entendi, qual foi o problema? Parece que, vendo a repercussão, o Jovem Nerd mandou um e-mail pra ela, se desculpando, né? Só que ela disse que o grande problema foi que, apesar de ele ter mandado um e-mail diretamente pra ela, se desculpando, ele, em nenhum momento, ele fez vista grossa pra galera que tava massacrando ela lá no Twitter, não sei, nas redes sociais, não sei exatamente. Foi no Twitter, parece, né? O pior. Pelo que eu entendi, né, ela sentiu falta de um esclarecimento público, né, dele falar lá alguma coisa, de galera, não é por aí, né, vocês estão sendo ignorantes, não sei o que lá e tudo. E, por outro lado, o... Eu nunca vi isso da boca do Jovem Nerd, mas eu já vi o Azaghal comentando que ele tem uma postura que ele não quer, ele quer diferenciar, né, o público dele deles, né, eles não querem se responsabilizar, que eu acho que até certo ponto faz sentido, até, sabe, você, assim, a postura dele, assim, eu não sou pai de ninguém, né, se o cara tá falando isso não é minha opinião, é o cara que tá escrotizando, tá... É claro que não, mas acontece que, digamos que 90% das pessoas que foram ali vieram através do site, são consumidores do site, uhum. Entendeu? Eu acho que até certo ponto você tem uma responsabilidade sobre o que aqueles malucos estão fazendo, entendeu? Uhum. Não que você vá ser, sim, pai deles. Sim, mas eu acho assim que você não é pai deles, você não é responsável pelo que eles falam, mas eu acho que você se posicionar, você não precisa, isso é claro, ficar dando sermão. Claro. Você ser bem claro, falar, gente, o que, que é isso? Vocês são o quê? Idiota? Sabe? Fala alguma coisa. Fala, gente, para com isso. E sabe? Você deixar muito claro que você ameaçar uma pessoa de morte, isso é crime. Uhum. Você não pode chegar e dizer que você vai matar uma pessoa, que você vai matar a família dela. Isso não existe, cara. Ou não deveria existir, principalmente partindo de pessoas com o mínimo de educação, né? O mínimo de formação. Uhum. Agora, outra coisa que eles chegaram a comentar é que, assim, o Jovem Nerd, e isso se estendeu a vários outros podcasts que surgiram depois dele, eu acredito até que em alguma descrição, em algum lugar que eu devo ter colocado sobre o Gavi Estática, eu também descrevi o podcast da gente assim, que chega a ser clichê, né? Dizer que o podcast lá da gente é uma conversa de bar, né? A galera lá no podcast chegou a comentar isso assim, pô, podcast hoje não dá pra você tratar simplesmente com uma conversa de bar que você fala o que você quiser. Que com certeza muita coisa que rolaria numa conversa de bar, literalmente mesmo, né? Se a gente gravasse, né? Poderia sair uns absurdos muito grandes, cara. Todo dia, cara, eu escuto umas conversas entre familiares e amigos. É verdade. Que eu sei que se eu gravasse e colocasse. Cara, essa semana mesmo, cara, eu escutei uma conversa sobre direitos humanos da minha família, assim, que eu disse, caramba, já pensou? E eu já tava. Já tinha escutado esse podcast, né? Já tinha escutado o Anticast falando do feminismo e tal, do machismo. Aí eu. Depois, no mesmo dia, eu escuto uma conversa sobre direitos humanos, uns valores muito superficiais e esquisitos, sabe? Que eu disse, cara, já pensou se eu gravo isso e coloco na internet, cara? A proporção que isso não vai tomar, uma coisa que tá sendo apenas uma conversa no carro aqui e que isso poderia avacalhar de vez. E o meu ponto com isso é o seguinte, que por mais que realmente, hoje eu concordo que não dá pra você falar qualquer coisa, né? Por outro lado, cara, o Jovem Nerd, ele foi o pioneiro em toda essa questão. Não o pioneiro que começou, né? Mas foi o primeiro que se popularizou, né? Nos podcasts, né? É muito natural você cometer alguns deslizes e não saber até que ponto, até onde você pode ir, sabe? E não que se justifique, tipo, eles persistirem um erro ou outro, assim, né? Ainda mais porque não é ao vivo, tem edição. Então, se você fala merda, como a gente já falou muitas vezes, né? Muitas vezes a gente fala alguma bosta assim que eu disse, na edição eu tenho uma segunda chance, né? Pra tirar aquele negócio, né? Uhum. Eles comentaram muito lá no podcast um podcast do Jovem Nerd que saiu há não tanto tempo atrás, aquele que era de sexo no carro, né? E na época que eu escutei, eu achei bem escroto, inclusive, né? Eu disse, pô, acho que esse daí era um podcast que acho que poderia ou ser cortado bastante ou simplesmente nem ter ido à tona, nossa, sabe? Achei deprimente aquele podcast. O pior é que na época, talvez até por eu ser homem, como eles falam, né? Homem, branco, heterossexual, né? Que essas coisas não me chamam tanta atenção por conta disso. Na época eu só achei meio, assim, meio tosquinho, mas eu não me senti ofendido, só achei meio ruim, sabe? Tendo esse assunto vindo à tona agora, eu tento ver pela ótica de uma mulher que já, sei lá, sai na rua e recebe um monte de cantada, como se a mulher fosse um pedaço de carne. Cara, é muito difícil você se colocar no lugar do outro, né? Isso é difícil pra caramba. Aí eu pergunto, por exemplo, a Viviane, ela já se sentiu, assim, em algum momento atacada pelo machismo ou não? Nunca percebeu isso? Eu digo mais, assim, no ambiente virtual mesmo. Porque as meninas lá do Anticast, elas relataram vários momentos, né? Ah, quando tá jogando, que xinga elas, às vezes a menina não quer falar pra não se revelar enquanto mulher. Não, porque eu não costumo, tipo, por exemplo, o gameplay mesmo eu quase não faço. Quando eu faço, a gente não tem, acho que, um público tão grande assim pro povo me chamar de ruim, de noob. De qualquer forma, talvez você não tenha nem sofrido tanto isso, mas você já tem um certo receio até de entrar num jogo online, né? Eu não sei se é por conta disso, mas já teve poucas vezes, um dos poucos jogos que eu já vi você jogando online, o Monster Hunter, né, que teve um certo momento que eu não sei nem se isso tem a ver, eu tento não, também não, sempre tem que tomar cuidado pra saber até que ponto uma coisa se confunde com a outra, né? Eu não sei nem se isso tem a ver com o machismo, né, mas teve uma galera lá que, assim, talvez tenha visto que você tava com um personagem mulher, né? Talvez tenha, supondo que você era mulher, falou, né? Ah, vamos ajudar aí a noob, né? Que noob, não sei se você fala. É, mas não deu pra saber se era... É, porque como no Monster Hunter, nem sempre você, o personagem mulher, é mulher. É, não, mas você tava com o Nick Vivi, né? É, mas forma. O cara, teve um cara que me ajudou depois, que ele até se tornou meu amigo, entre aspas, no jogo, que ele achou que eu era homem. É, ele falou que, complicado. Mesmo sendo Vivi, ele achou que eu era, porque ele era Vicenzo, ele falou, e ele morava na Itália, e o apelido dele era Vivi. Ah, tá. É, então, é complicado. Assim, o grande problema de agora abrir os olhos pro feminismo e o machismo também é ficar naquela, assim, às vezes a gente também... Tem que tomar cuidado de não cair naquela de achar que tudo é machismo também, né, cara? Assim, eu sofri preconceito por causa do meu gênero, não na internet. Cara, eu fiz curso técnico em eletrônica. Tinha eu e mais uma garota na minha sala, com 30 caras. Como você acha que era a situação ali? De certa forma, eu até acho que a Vi parece estar mais junto dos meninos do que das meninas, né, Vi, também. Então, não... Sim, porque eu acabei me acostumando mais. Eu sempre gostei de brincar de carrinho, de brincar de lutinha, de assistir a Jaspion. E nunca teve ninguém que te repreendeu por isso? Pô, isso daí é coisa de menino, não vai... Já teve na família, falou assim, ah, mas é meio coisa de menino, né? Aí, é engraçado, minha mãe, ela virava e falou assim, deixar ela fazer o que ela quer. Tanto que foi minha mãe que me deu um carrinho, ela que comprava, meu pai comprava caminhãozinho de boi pra mim, com os boizinhos em cima. Meus pais nunca tiveram muito problema com isso. É, talvez até por isso, então, você não tenha sentido tanto, né? É, eu fui sentir mesmo só quando eu fui pro colégio, porque foi muito discrepante, assim. Porque eu sempre estudei em escola comum, que todo era mais ou menos igual a quantidade de menino e menina, né, na sala. Quando eu fui pro colégio técnico, que só tinha moleque, aí foi um pouco estranho, sabe? Os meninos faziam umas piadas assim, bem essas piadas merda, machista. Mas, tipo, que nem eu tava ali. Quando era alguma coisa direcionada a mim, eu respondia. Mas quando não era direcionada a mim, eu não ia ficar arranjando confusão com 30 caras. E só eu. E a outra menina, coitada. Eu tentava relevar, fingia que não escutava. Muitas vezes eu acabava fingindo que não escutava e levava minha vida de boa, assim, até. Assim, nós dois somos homens. Uhum. Assim, a gente tenta se sensibilizar com o que as mulheres passam, mas você nunca vai saber. Por outro lado, eu tenho uma ideia do que é o preconceito, porque eu já passei por algumas situações, assim, de você vê que o cara tá com preconceito com você, né? Primeiro porque eu já tô... Eu sou um alagoano, né, assim como você. Eu tô há 8 anos morando no Rio de Janeiro, na região sudeste. Diferentemente de você, o meu sotaque não mudou muito, né? E aí, o que acontece? Nesses 8 anos, algumas situações eu vi que a pessoa não tava sendo muito legal nesse sentido, sabe? Dizendo alguma coisa que, de certo modo, você entendia como um preconceito, né? E eu não sou uma pessoa que ligo muito pra essas coisas, não, mas às vezes fica na cara, né? Fica na cara. Eu acho que é comigo, cara. Eu acho que a insistência que incomoda, cara. Quando você vê que é uma coisa que... Recorrente. Se é um cara que você convive, sei lá, frequentemente, assim, sabe? Seja num trabalho, sei lá, numa rotina qualquer. Se esse ponto é levantado muitas vezes, aí passa a me incomodar um pouco. Eu digo, por que isso, cara? Sabe? É até uma questão de você querer entender o que tá incomodando tanto pra esse ponto ser levantado tantas vezes. Já aconteceu, eu mesmo. E às vezes é um problema da própria pessoa, né? Nem com você, mas ela tem algum problema do passado dela, ou alguma inquietação, e aí ela deságua em você, entendeu? É, não, eu às às vezes faço umas piadas que eu não sei nem se são até boas piadas a se fazer, né? Mas quando eu falo assim, ah, você veio do Nordeste, assim, aí falar, ah, é, lá a gente era uma vida dura, a gente tinha que acordar, tinha que caçar calango pra se alimentar, não sei o que lá, né? Até eu falo sério, às vezes, assim, pra ver qual é a reação da pessoa, né? Se ela ri, se ela não pega. Isso, isso. E, assim, eu mesmo fico zoando com alguma coisa ou outra, assim, de sotaque. Sim, também. Por causa dessas coisas que ele fica falando sério, eu tenho uma tia que acha até hoje que ele tem 3 filhos no sertão. É. Aí, até pra mostrar, talvez, que eu não tenho tanto problema com, se você quiser fazer algum tipo de piada. Só que já aconteceu de pessoas que nessa, de achar que não tem problema de fazer piada, começa a insistir em um ponto, sabe? Que eu, como eu falei, né? Que eu começo assim, acho que pra ser uma piada tem que ter graça. Tá começando a não ter mais, sabe? Aí eu fico também não entendendo tanto. Outra situação também, isso já foi um pouco depois, que eu passei um tempo na Espanha, né? Eu passei 5 meses lá. Foi até naquela época que o gaveteiro tava meio stand-by. No limbo. Né? Uhum. Passou, sei lá, uns 8 meses sem ter nenhum post. A Península Ibérica, ela é a América Latina da Europa, né? Mas os caras... Em que sentido? Eu digo no sentido financeiro, principalmente, e um pouco social também. Uhum. Né? E esses caras, eles se acham os caras mais impressionantes, incrivelmente superiores. Acham a bolacha do pacote, eles né? Eles acham a bolacha do pacote, cara. Tanto, não sei se eu contei isso pra vocês, mas eu fui parado 3 vezes pela polícia na Espanha. Não contou, não. Entendeu? E você via que era por causa da minha cor, entendeu? Aí o cara pega o seu passaporte, fica lá olhando, discutindo com um amigo dele, você não tá entendendo o que tá acontecendo, né? Você tá numa rodoviária. O cara vem exatamente em cima de você, porque não foi em cima de mais ninguém. Você tá em outra situação, também numa rodoviária, com seus amigos todos brancos, os policiais vêm abordar exatamente você. E 3 vezes. Pra mim, isso é preconceito, sabe? É, não tem muita explicação. Não tem muita explicação. Não tem como você entender, né? Não tem como entender. Na época, eu tava lá na universidade, eu falei com a universidade, depois mandei um e-mail lá pra o órgão de polícia de lá do país, né? Porque eu me senti incomodado. E nesse momento que ele tá te abordando, que você vê que não é uma coisa de rotina, ele foi ali porque ele achou que você não era uma pessoa adequada, sei lá, não era uma pessoa legal no país, e você se sentiu merda, cara. Porra. É porque você está destoando, né? Você está destoando, e ele isso olha nunca aconteceu e fala comigo. Assim, no... Esse cara está destoando. Eu nunca fui abordado por um policial aqui no Brasil. Então. Uhum. Aí vai acontecer 3 vezes. E isso não aconteceu em outros países da Europa, que tem um histórico de preconceito muito maior que esses países da Península Ibérica, Espanha principalmente. Você foi na Alemanha? Fui na Alemanha 2 vezes. Não foi parado em na Alemanha? Em nenhum momento. Olha aí, ó. Porque os alemães são preconceituosos. Só na história, não sei como é que tá hoje. Eu acho que você tá sendo preconceituosa agora. Eu disse, na história tem. Hoje eu não sei como é que tá. Aí eu digo, cara, aí eu entendo um pouco o que uma garota sente quando isso acontece com ela, e deve acontecer com mais frequência do que acontece com a gente, entendeu? Aham. Uhum. Não, com certeza. Não, é uma parada, eu acho que até, de certa forma, pra mulher é até mais complicado se colocar no lugar, porque tem coisas que, se você se coloca no lugar, você, com o histórico do homem, você talvez não se incomodaria. Como um simples... Sabe, uma coisa básica que eu acho que eu entendo como as mulheres se incomodam tanto, mas é muito diferente se você se coloca no lugar. Uma coisa básica. Você sair na rua, a mulher sai na rua e todo cara olha ou faz cantada. Como é que a mulher vai se explicar, né? Vai falar assim, pô, se coloque no lugar. Eu acho que eu me incomodaria, porque eu até sou tímido e tudo, mas eu tenho certeza que a maioria dos homens, eu ia falar, porra, cara, eu queria muito que as mulheres... É, que maneiro, né, cara? Eu queria muito que as mulheres ficassem me cantando também. Mas tudo. Sabe que as cantadas, normalmente, quando vem de uma maneira muito escrota. Não, mas eu acho que... E aí, ao invés de a mulher pensar assim, ó, que maneiro, né? Eu tô bonita. Não, cara. São cantadas que depreciam, assim. Né? Não é... São depreciativas. O cara não demais. Chega assim, pô... Mas, por exemplo, digamos que... Como é que seria uma cantada que não depreciasse? É isso que eu tô pensando. Eu não sei fazer isso, né? Eu não sei dar cantada, eu nunca dei, não sei falar isso. Então, não sei como é que funciona esse mundo. Eu sei lá, eu imagino que as mulheres devem se incomodar até com aquela olhada de exorcista, sabe? Que você vira o pescoço. Cantadas são sempre escrotas. Essas olhadas, então, a vontade que dá é de tirar o sapato e jogar na cabeça, sabe? Eu lembrei disso que você falou agora, eu tava, isso faz um tempo já, com as colegas lá na Lapa, umas amigas minhas. Aí, de repente, uma virou assim e disse pra gente, pro grupinho, né? Ah, fulaninho, tem pessoas com fome ali, os caras olhando, parecendo, sei lá, aquele lobo mau olhando pra um chapéuzinho vermelho, máscara, sabe? O máscara, né, cara? É, o máscara. Agora, assim, Só fazendo agora uns contrapontos, né, que de, como eu falei, né, de uma forma geral, lá eu escutando o Anticast esses, o, e os outros podcasts, de uma forma geral eu entendi muito bem os pontos, assim, né, eu concordei com muitos pontos, mas tem umas paradas, cara, que às vezes eu, e não é nem que eu tenha uma resposta pra isso, não, eu apenas tô, eu tô naquela fase de me questionar também, sabe? Sabe um negócio que eu nunca, só comentei com a Vi, né, mas eu nunca cheguei a externar isso, que eu tava pensando... É, há um tempo atrás, algum, sei lá, um ano atrás, um tempo atrás aí, teve toda aquela parada de não mereço ser estuprada, né? Por conta das vestimentas, né? Não sei se vocês lembram disso. Não de, tipo, uma mulher que... Se uma mulher sai com um decote, uma mini saia, ela... Tinha gente, pessoas machistas, falando que... Ah, ela foi estuprada por conta disso, porque também é como a mulher sai, né? A mulher tá saindo com uma mini saia. O comentário era assim. Também olha a roupa que ela tava usando. É, querendo justificar que a mulher foi estuprada por... Em alguns casos, né? A mulher... Ah, por estar se oferecendo. É, porque a mulher tá se oferecendo. Assim pode despertar ou uma maldade em alguém e tudo, né? Então eu vi muita gente falando disso, né? De... Que, pô, a mulher tem um direito de ela se vestir como ela quiser, como ela se sentir à vontade. Se ela quiser botar um mega decote, se ela quiser botar uma mini saia, um salto alto, qualquer coisa, ela tem direito, porque ela não quer necessariamente sensualizar. Ela quer vestir daquele jeito porque ela quer. Beleza. E é um ponto que eu concordo. Eu acho foda. Realmente é isso mesmo. Vai lá. Agora, sim, ao mesmo tempo que no próprio Anticast eles comentaram isso, por que, então, há todo um incômodo? Eu sei de certa forma por quê, mas eu quero levantar o questionamento. Porque há todo um incômodo quando aparece em um jogo, um filme, uma personagem se vestindo daquela forma. De eles pensarem, ah... Não entendi, como assim? Por exemplo, até você entendeu esse ponto que eu falei da mulher que quer se vestir daquele jeito porque ela quer e pronto. Não quer se sensualizar, ela quer se vestir, certo? Certo. Por que então, quando existe, sei lá, um... Vou dar um exemplo aqui, então, concreto. Uma Lara Croft... Tá lá com o short apertado, não sei o que lá. E por que então há aquele incômodo de falar assim, pô, por que ela tá se vestindo desse jeito, sabe? Por que a mulher tá sendo representada desse jeito, sensualizada no jogo, no filme? Sendo que se for na vida real, pode, mas no jogo não pode, sabe? Mas você sabe de uma coisa que eu até fiquei pensando depois e não te falei, eu acabei não falando, mas eu fiquei pensando. Porque eu acho que vem de quem fez o jogo. A gente tinha até comentado com você que era porque, por exemplo, no Resident Evil 4, que a Ada aparece com aquele vestido mega sensualizando e pá, num lugar que, obviamente, ela não deveria estar usando aquela roupa. É uma espiã usando um vestido e salto alto, né? No... Vestido, salto alto, tem uma rachadura no vestido na frente que dá pra ver até o útero. Num lugar que a tipo, ela tá espionando uma fazenda lá, um vilarejo, né? Num lugar que ela não tem nem como dizer que ela tá disfarçada, né? Nem que foi numa festa, não tem nem como. Aí, tipo, eu tava pensando nisso, depois eu fiquei... Era que antes eu tinha falado pra você, né? É, porque normalmente esse tipo de jogo é voltado para o público masculino. Agora, hoje em dia, tem... A realidade ainda é um pouco diferente, mas sempre é voltado pro público masculino. Mas agora eu tava pensando que a maioria das pessoas que fazem os jogos são homens, né? Ah, agora sim, então... Com certeza. Agora tem mais mulheres, mas a maioria das... A grande maioria ainda é homem. Então, tipo assim, aquilo é como aquele cara... De repente, pode ser que esse seja o sentimento, entendeu? Que aqueles caras que fazem o jogo, eles enxergam as mulheres desse jeito. Por que eles não podem enxergar uma heroína... De calça jeans e camiseta, saca? Acho que é mais ou menos esse o sentimento que pega, assim. Por que que eles só enxergam as mulheres assim quando eles vão fazer um jogo? Por que que eles não podem enxergar a mulher vestida com uma roupa casual? É aí que eu falo dos questionamentos que às vezes não tem resposta, né? Então, digamos, vamos partir de um outro pressuposto. Digamos que a equipe lá do jogo... É mulher, só que o resultado final foi o mesmo. Então, aí, esse machismo sumiu, né? No caminho, será? Digamos que quem fez ali, a gente descobre. Não, foi uma mulher que fez aquele design lá da espiã com vestido. Aí, se foi uma mulher, o machismo sumiu? Ou o machismo continua? Uma mulher pode ser machista? Então... Eu acho que a mulher pode ser machista. Por que não pode existir mulher machista? Cara, cara, pode sair assim até porque... Sabendo do mercado. Sabendo, né, do mercado. Sabendo do mercado. Quando envolve dinheiro, muitas dessas coisas caem por terra, né? Pode ser uma estratégia puramente comercial. Eu tenho até um exemplo, cara. Só pra não deixar sem conclusão esse negócio das vestimentas. Eu entendo realmente a crítica quando é nesse aspecto que nem a Vi falou no caso do jogo do Resident Evil 4, né? Que é um negócio que não tem nada a ver, não tem motivo nenhum pra mulher estar vestida daquele jeito e ela está, né? Aí tudo bem, mas tem vários outros casos, como no próprio Anticast, eles comentaram de um exemplo também de Resident Evil 3, né? Que, a mulher tá se vestindo daquele jeito, com bota e uma saia no apocalipse zumbi, só que assim, de acordo com a história lá, tipo, aconteceu o apocalipse, ela tava vestida casual. Com muito fácil você veria uma mulher no shopping, por exemplo, né? Vestida daquele jeito. E não é nada, meu Deus, que provocante nem nada. E ela tá vestida daquele jeito, eu não entendi muito a crítica, né? Como, diferente do caso do Resident Evil 1, que ela, a mesma mulher foi pra uma missão, então ela tava preparada, tava com o uniforme da polícia, né? Tava com tudo. Só que eu vejo que eu entendo a crítica nesse sentido, quando a coisa não tem nada a ver, a mulher tá vestida daquele jeito só porque quer vender o jogo, quer vender o filme, né? Aí eu entendo, mas tem muitos casos, cara, que às vezes a mulher tá com uma vestimenta que você poderia encontrar no shopping mesmo, na rua, sabe? Daquele jeito. E na rua você não pode criticar de forma nenhuma, né? Porque ela tá vestida daquele jeito porque ela quer. Mas no jogo, peraí, mulher não pode ser representada desse jeito. E por isso, assim, eu que falei, às vezes não tem nenhuma uma resposta. Todo esse assunto é muito complicado, né, cara? Você não... O meu medo só, assim, até falando de um pouco do Jovem Nerd, que foi o que a gente falou muito no grupo também, né, lá no WhatsApp, que eu acho que é meio perigoso você vilanizar, não só ele, porque no caso ele foi o grande foco, né, mas às vezes vilanizar muito. Eu vi gente falando, pô, os caras são uns bostas pra fazerem isso. Eu não sei, cara. Eu acho que é muito delicado, é muita responsabilidade. E talvez... é muito extremo também você afirmar esse tipo de coisa, né? Porque se você for analisar, os caras já fizeram... Eles também fazem... Eles também têm umas posturas legais, assim, em outros pontos, né? E, cara, todo mundo vai ter um ponto que vai dar mancada. O próprio Ivan, no Anticast, falou, a gente mesmo já fez muito disso, só que eu tô tentando melhorar, né? E assim, talvez se for pra apontar um dedo no Jovem Nerd e falar assim, eu acho que o que eles deveriam fazer é fazer um esclarecimento público, né? Tentar só pra dizer que eles estão a par da situação, de repente até, sei lá, assumir um erro ou outro, e tentar alertar os ouvintes deles lá, assim, que pro pessoal maneirar, né? Tentar não ser tão extremista, que às vezes o extremismo acaba sendo burro, mas pode ser burro pros dois lados, sabe? É isso que eu... E, às vezes eu me vejo em cima do muro, mas, pera lá, talvez ser em cima do muro não é tão ruim assim também, né, cara? Você tem que ver também que não é nem 8 nem 80, né, cara? E eu ia falar uma outra coisa que eu esqueci, que eu fui concluir lá o negócio da vestimenta. Cara, uma coisa, assim, me corrija se estiver errado. Ah, eu lembrei, rapidão. Ah, diga aí. Pode aguentar aí? Claro, claro. Não, só rapidão, lá, você tinha comentado lá do mercado, que mesmo que tivesse uma equipe toda feminina, poderia ainda ter o mesmo produto por conta do mercado, que às vezes é machista, né? Eu até lembrei de um caso que chega a ser engraçado. Eu não sei como é que tá hoje esse cara, que é o Guilherme Gamer, né? Que é um jornalista de videogames, que ele tem um canal lá no YouTube. E o Guilherme Gamer, cara, é um cara que você vê o discurso dele, você vê que é um cara muito politicamente correto, ele tenta não ofender ninguém, né, Vi? Às vezes ele vai falar, sei lá, do PlayStation, aí tem os fanboys do Xbox que podem ficar incomodados, ele fala, não, mas eu não sou sonista, não sou caixista, não sei o que lá. Agora, mesmo ele todo politicamente correto, tinha uma época que ele tinha uma prática que até me incomodava, até que assim, eu achava mais engraçado, na verdade, né? Que eu não sei se ele faz isso ainda hoje, mas às vezes, lá nas notícias dele, ele falava de vários tópicos, né? Aí ia falar, não... Teve uma galera aí que foi descoberto lá na pesquisa que o maior canto que o pessoal vê pornografia é no PlayStation, sabe? Aí ele aproveitava essa única notícia e colocava um thumbnail, uma mulher de decote, sabe? No vídeo pra... Cara, querendo ou não, isso chama muito clique, sabe? O pessoal clica muito. Aí você vê, o mesmo cara sendo todo politicamente correto, naquele momento ele... apela pra uma estratégia até meio barata de conseguir muitos cliques, né, cara? É foda, cara. Cara, sabe o que eu lembrei? Me julguem, né? Eu gosto de ver fail compilation no YouTube, né? Podem me julgar. Uh-huh. E eu percebo que esses vídeos, os caras sempre botam uma mulher meio nua, assim, no, na imagem do... Ah, eu já notei isso. Você já notou isso, cara? Já notei. E nem, aquela mulher nem existe nas compilações de vídeo cacetada, digamos assim. Uh-huh. O cara botou uma imagem de um nada vídeo que ver. Não tá ali. É. Tem alguma coisa errada aqui, né? Não, não, já teve muita coisa desse tipo, assim, de você ver uma thumbnail, ou então de uma coisa que aconteceu num momento muito breve, o cara vai lá e paralisa naquele momento pra thumbnail, né, no vídeo. É foda, cara. E não é que tá certo não essa galera, mas o que é fato é que dá resultado, né? Então, é difícil você querer julgar também. Eu tenho medo até de falar essas coisas e ser mal interpretado. Eu tô sendo machista nesse momento, de repente, sabe? É foda. Cara, uma coisa que talvez eu discorde um pouco, não sei se vocês concordam comigo, que eu escutei no Anticast, eu não sei se eu entendi mal, né? Que quando eu escutei o programa, eu tava andando de bicicleta, eu posso ter me perdido em algum momento. Uhum. Mas eles deram um pouco a entender de que deve haver, especificamente no mundo dos podcasts, uma representação um tanto quanto forçada, né? Eu não tô dizendo que isso não deve ocorrer em outras esferas da sociedade, né? E quando eu digo representação, é você colocar pessoas ali simplesmente pra suprir uma questão numérica, uma questão de cotas, digamos assim. Ó, cota. Não é? Isso eu tô veja que eu tô falando especificamente do podcast, né? Uhum. Eu não tô falando de universidade, não tô falando de outras instâncias da sociedade. Eu tô falando do podcast, que é uma coisa privada. Apesar de você falar pra muita gente. E me ficou um pouco, assim, dúbio, né? Se as pessoas deveriam, especificamente o Jovem Nerd ou Rapadura, chamar mulheres pra participar, só pra participar. Eu não sei pra se vocês entenderam. Pra ter uma representatividade, uhum. E com isso, é você chamar mulheres... Tudo bem, eu entendo, mas as pessoas esquecem um pouco que o podcast, todos esses, inclusive o nosso, é uma iniciativa nossa, não é uma coisa particular. E as pessoas devem ter o direito de engajarem ali que elas quiserem, né? Até certo ponto. Inclusive, eu acho que quando a coisa sai naturalmente, é muito mais eficaz até pra combater qualquer preconceito. É. Que nem eu também falando, eu tinha falado em off com vocês, né? Aconteceu comigo, e talvez boa parte por hoje eu olhar lá pra trás pra aquele gaveta estática de 2009 e eu me achar homofóbico naquela situação, eu acho que boa parte disso tem... Claro, tem o amadurecimento natural, né? Assim, que as pessoas tendem a melhorar, né? Tem algumas que pioram, mas naturalmente você tende a melhorar. Mas eu acredito que muito disso, cara, de eu ter melhorado, né, nesse aspecto, foi por lá atrás eu escutar o finado, né? O Games on the Rocks, que hoje é o Overloader, né? Que é o... Como eu falei, o meu podcast favorito. E lá tem o Henrique Sampaio, que ele é gay, né? E o mais interessante é que na época que eu escutei o Games on the Rocks, eu não sabia disso. E, inclusive, eu acho que escutei bem uns 10 episódios, então eu já tava meio que me familiarizando com a opinião de cada um e do nada descobri, pô, esse cara é gay, né? Interessante, né? E foi tudo foi de uma forma tão natural que você vai vendo, assim, a opinião do cara e você começa a lidar com aquela opinião não como a opinião do participante gay. Não, é o cara, sabe? E por um acaso ele é gay, sabe? Isso, por ser uma coisa tão natural, o cara tava ali porque o cara era amigo deles, ele trabalhava com os caras, né? Não era porque era uma cota, né? Pelo menos eu não sei se originalmente foi essa a intenção. Mas não dava a entender isso. Não dava a entender pra mim, nunca deu a entender que a intenção... Principalmente porque ele entende bastante do assunto. Uhum. Não, mas assim, a questão não é bem essa. A questão é assim, se você quiser colocar no seu podcast uma pessoa pra ter uma representatividade, ok, entendeu? Mas você não pode esperar que os podcasts, que são iniciativas, empreendimentos pessoais, as pessoas façam isso, entendeu? Uhum. É como o próprio Luciano Pires diz, as pessoas dizem, por que você não fala de tal assunto político e tal? Ele diz, cara, o podcast é meu, eu vou falar do que eu quiser, entendeu? Não que eu goste, eu concordo com tudo que, especificamente, que o Luciano Pires diz, eu discordo de muita coisa que ele diz, mas nesse ponto eu concordo com ele, entendeu? É, inclusive, cara, você até falou agora de política, até, coincidentemente o William Onaka fez um comentário no Gaveta Estática passado falando assim, pô, cara, vai ser interessante vocês fazerem um Gaveta Estática falando da corrupção no país, né, que, ou fala da crise, né, que a gente tá vivendo essa fase e tudo. Aí até eu pensei assim, cara, eu não me sinto nem um pouco preparado pra falar sobre esse assunto, sabe, mas não é nem questão de, sei lá, eu não gosto, não sei o que lá. Eu simplesmente, eu não tenho bagagem pra falar sobre esse assunto. Eu, inclusive, lá no Bilheteria, eles falam muito sobre isso. Eu adoro ouvir, porque eu vejo pessoas que manjam e conseguem falar de uma forma que me interessa, sabe? Só que eu queria conseguir reproduzir aquela forma, mas por eu nunca ter tido um interesse passado, eu manjo muito pouco e eu acho que eu poderia falar mais merda do que agregar, sabe? E eu acho muito natural de você que não querer abordar um assunto que foi também, inclusive, lá, acho que é junto disso que você falou, Fábio, eles lá no Anticast chegaram a comentar que, pô, se você tem um certo público, um público grande, acho que é preciso ser falado de assuntos desse tipo, né? Assuntos sociais, né? De problemas sociais, né? Eu também não vejo que seja uma obrigatoriedade, cara, sabe? Tipo, se você quer ser um podcast de comédia, você só quer falar uma coisa, só coisa divertida, você pode ter um milhão de ouvintes, 10 milhões de ouvintes. Eu não acho que você tenha obrigatoriedade de tocar nesse assunto. Sim. É claro que num caso desse, de repente, você tomou uma postura que você foi preconceituosa, eu acho que é muito natural e até aconselhável você ter uma chance de se retratar, né? Mas eu não acho que esse deva ser, que nem eles compararam lá o Nerdcast com o Nerdologia do Atila. Você vê, pô, o Atila com os vídeos, que são vídeos muito bons, inclusive, com vídeos de, sei lá, 5 minutos, que ele está aí, sei lá, um ano fazendo esses vídeos, ele já tocou em assuntos da cura gay, entre aspas, né? Já, de racismo, já tocou nesses assuntos, e o Nerdcast que tem aí já, sei lá, quase 10 anos, com programas de mais de uma hora, não tocaram nesses assuntos. Eu não acho que é por aí também, não acho que eles sejam obrigados a falar disso só porque tem um público e é importante. É importante, mas, ó, querendo ou não, eles estão fazendo toda essa campanha aí de doação de sangue, que eu também não sei, assim, pô, será que precisa? Mas os caras estão fazendo, sabe? E será que todo podcast que tem um público grande é obrigado a falar de doação de sangue? Não acho que seja, mas eles estão falando. Ou obrigado, sabe? A falar de política, né? É, também. Não sei, cara. Acho que não é obrigado, sabe? Acho que você tem que falar sobre o que você se sente à vontade. Sim. Mesmo, sabe? Não tem essa, não. É, inclusive, eu até tava falando agora em off com o Fábio, né? Eu nem tava com a intenção de me prolongar tanto nesse cabeçalho. Eu achei que a gente ia falar 15 minutos. Eu tô vendo agora, não. Já tem mais de tá uma com hora. Uma hora. É. Eu achei que a gente só ia falar rapidão, assim, porque foi uma coisa que, querendo ou não, a onda de toda essa polêmica, todo esse negócio, chegou, foi repercutindo a mim, e agora a gente tá replicando até pra alguns ouvintes que talvez nem tivesse a par, né? E agora eles vão estar também sendo atingidos, né? Por essa onda. E, sei lá, E como eu falei, a gente tá falando sobre isso, não porque é necessário, porque, meu Deus, não, porque a gente quer falar, sabe? É importante falar sobre isso. A gente achou interessante, né? Mas já que a bola, levantaram a bola, né? Outros podcasts, então vamos discutir também, discordar ou concordar com algumas coisas. É isso, né? Eu acho que... De repente, dependendo do que acontecer, pode até falar mais no futuro também. Não se esgota, não, o assunto aqui. É, com certeza. Cara, a vida não se esgota, então o podcast não se esgota, né, cara? Inclusive, se qualquer coisa, podem comentar alguma coisa que vocês acham que a gente tenha dado alguma bola fora, ou se é por aí mesmo, sei lá, cara. A gente tá aberto à discussão também. É, o próprio... Aquele e-mail, né, que você falou aí do rapaz que atentou pra esse comentário racista num programa muito antigo, né? Nosso, cara, homofóbico, que foi um comentário homofóbico. A gente até hoje não tinha se tocado disso, mas quando ele falou, a gente foi lá, escutou, e de fato era uma coisa que não cabe mais numa sociedade moderna, né, como a nossa. Não, com certeza. Inclusive, cara, eu já devo ter falado isso pra algumas pessoas, que pra quem já escutou vários Gavestáticas, talvez tenham se atentado em alguns momentos que a gente já comentou que a gente tinha um outro podcast antes do Gavestático. Ou seja, sei lá, eu acho que lá em meados de 2007, né, Vi? Mais ou menos, 2008. Nossa, faz muito tempo, cara. Tempo. Faz, caramba, muito tempo, no início do podcast, né, assim, no... Sei lá, fazia muito tempo, não fazia muito tempo que tinha o Jovem Nerd. É, pô, né? Eu conheci o Jovem Nerd, sei lá, no episódio do Código da Vinci, que deve ser lá pro 17, mais ou menos. E naquela época, quando eu escutei, eu disse, nossa, é genial, quero fazer um podcast também. Eu, moleque, assim, a gente, né, via aí. E, cara... Criança. Cara, a gente tem 10 episódios desse podcast antigo da gente. É recheado de absurdos muito maiores do que esses que eu... Que o cara citou lá nesse Gavestático antigo, sabe? Coisas que eu já vi gente falando, cara, coloca aí por curiosidade. Nunca, cara. Não vou colocar. Não dá. Tipo, eu não quero censurar o Gavestático que tá lá, sabe? Já tá no ar e tudo. Eu prefiro me retratar agora no futuro, falando, tentar explicar. Mas esse outro podcast, né, que não está na internet, eu não vou colocar, sabe? Que ele já não tá na internet, não tem pra que eu colocar, sabe? Até porque é muito ruim também, né? Não é nem só por conta de preconceito, não, é ruim mesmo. Só que, além disso, tem uns comentários que eu vi assim, nossa, cara... Cara, se aquele Gavestática foi considerado preconceituoso, se alguém escutasse aqueles podcasts, nossa, a gente tava morto. É isso, cara, não sei mais o que falar. Vocês querem fazer algumas recomendações de outras coisas, que a gente ia falar do que a gente anda consumindo, né? Acabou não falando de outras coisas. Exatamente. Né? Eu quero, se vocês não... Vamos dar um alt-tab agora em toda essa, essa mudando, assim, mudando um pouco de assunto, mas nem tanto. Né? Uhum. Eu acho que todo mundo aqui gosta de escutar podcasts, né? De encontrar coisas novas boas. Né? Eu queria até recomendar aquele que é hoje o meu podcast preferido. Foi até citado nesse anticast, que é o Mamilos, né? Que é lá do B9 também. Por coincidentemente. Se não me engano, é com a mulher lá do... É a mulher do Merigo. Sim, Merigo, são, não sei o nome dela. E são duas apresentadoras. É a Jua Lauer, eu acho que é assim que fala o nome dela, não sei. Ela é lá do Sul e tem esse sobrenome estrangeiro, né? E também uhum. apresentado pela Cris Bartz, né? Uhum. E qual é a razão de eu recomendar esse podcast, né? Eu acho que ele, de certa forma, surgiu como um contraponto de muitos podcasts que, a meu ver, tem um pensamento um pouco mais conservador. E uhum. eu acho que os assuntos que elas tratam, inclusive esses de questões sociais, os convidados delas e elas tratam de uma forma um pouco mais aberta e um pouco mais coerente, entendeu? Que eu acho que casa muito mais com os problemas que nós estamos enfrentando hoje como país do que alguns podcasts conservadores tratam, entendeu? Essa é a minha forma de pensar. Né? Eu gosto muito das discussões, né? Elas tratam de vários assuntos, até com uma certa profundidade, né? E especialmente assim, quando a gente fala de economia, né? Algumas coisas que a gente não entende direito, né? Eu acho interessante, né? Eles trazem convidados? Trazem assim, convidados, que... sim. E, geralmente, pode, né? Pode esclarecer um pouco. Para esclarecer alguma coisa, pessoas com opiniões diferentes também. É, às vezes elas vão tratar de um assunto específico e elas chamam pessoas que realmente vivem aquele assunto, né, aquela questão que eles estão tratando. E eu acho que isso é importante, né? Às vezes a gente conhece uma opinião da pessoa que tá ali de fato mexendo com aquilo, porque a internet hoje é muito daquilo das pessoas falarem sem saberem, né? Do que elas estão dizendo. Exatamente. Né? E assim, é uma recomendação que eu deixo, quem quiser aí conferir, é o Mamilos, podcast Mamilos. É, inclusive, cara, eu tô pra assinar. Por algum motivo eu sempre acabo me marginalizando pra alguma distração, né? Mas eu já tô pra assinar esse podcast já faz um tempo, porque eu já ouvi falar muito bem dele. O problema é tempo, né, cara? A gente escuta muito podcast, não tem como escutar tudo. Não, mas não, às vezes não é nem isso, né? Porque, tem um pouco disso de eu estar com a fila de podcasts e tudo. Aí eu acabo, na hora que acaba a fila, eu disse, cara, eu tinha algum podcast pra ouvir, mas inclusive agora, durante a gravação, já vou procurar pra assinar o Mamilos. As pessoas reclamam muito da podosfera brasileira, às vezes a gente que participa lá dos grupos no Facebook vê muitas pessoas, de vez em quando, esse debate, né? Mas quando eu vejo, pô, um Mamilos, eu escuto um Fronteiras da Ciência... Ah, que eu escutei hoje, por falar nisso. É que eu te recomendei, né? É, você tinha recomendado. A gente vê ter um podcast que eu tô gostando muito também, que é o Mundo Freak, o Confidencial, lá do Andrei. Uhum. A gente vê pessoas tratando de temas diferentes e com qualidades diferentes, não é? Uhum. Eu acredito na podosfera, cara. Cara, a podosfera hoje, velho, tá muito, muito mais foda do que era um tempo atrás. Você vê, isso que você comentou, você vê toda tantos podcasts divergentes um do outro, né, cara? Uhum. Porque eu lembro de uma época, e produzindo, cara, que era conteúdo com qualidade, cara. Sim, sim. Mas eu lembro de uma época que todo podcast que eu ouvia começava... Não, né? Mas não é nem isso exatamente que eu ia falar. Era aquele formatinho assim. Aqui é fulano e piadinha igual o Jovem Nerd. Depois, cópia do Jovem Nerd. Eu já vi podcasts todos até falando. Agora vamos para nossas caneladas, cara. Eu disse, cara, assim, e é natural, não é nem criticando assim, meu Deus, que pessoas sem criatividade. Nem nesse sentido. É natural você copiar um formato, mas também é natural a evolução, né? E ver, acompanhar essa evolução agora. É interessante, né? É muito legal. E quando eu falo até que era pessoas sem criatividade, a gente com o nosso outro podcast, né, Vi? Também era muito chupinhado do próprio Jovem Nerd. A gente até tinha um termo pra... Que acho que nem levou pra frente, mas era o... Como é que se diz? O equivalente à canelada, né? Que a gente falava que era escorregada no rapel, né? Que a gente tinha uma temática dessa, verdade, de rapel e tudo, né? Quando eu olho pra essas coisas, nossa, cara. A gente tentava zoar as pessoas que mandavam e-mails também, todo sem jeito, né? A gente vamos tentar zoar esse cara aqui, porque é assim que é feito, né? A gente tem que zoar quem manda e-mail também. O pior é que se eu escutasse hoje, eu ia falar assim, gente, sem jeito, mandou lembrança, porque olha, vocês, eu do futuro, digo, vocês são tristes. Então eu vou aproveitar também pra recomendar meu podcast favorito mais uma vez, né, que é o Bilheteria. Eu até queria recomendar um podcast específico do Bilheteria, né, só pra foi bem isso daí que o Fábio falou, de trazer uma pessoa que às vezes não tá na nossa realidade, né? E pra falar de algo com uma certa propriedade, né? Que eu achei interessante. Que foi o Bilheteria 43, que é o podcast é Evolução Social no Brasil. Que eles chamam um cara lá, o Zamiliano, que ele é assistente social, né? E é muito interessante que, cara, eu sempre... A gente trabalhava com... A Via até hoje trabalha, né, com formatura, né? E às vezes a gente vê aquela galera se formando e lá... Em serviço social. E eu fico assim, que porra esses caras fazem, né, cara? O que ensina na faculdade de serviço social, né? E o cara contando as coisas, até algumas histórias até meio tensas, né, cara? Que a gente, às vezes, não... Eu, pelo menos, né, na minha ignorância, né? Eu não fazia ideia que existia esse lado, né, da assistência social, né? Aliás, Bilheteria teve essa série de entrevistas. É quase toda Bilheteria, eles estão entrevistando alguém, né? É, muito boas, assim. O seguinte, que é o com o João, que ele trabalha no Itamaraty, muito bom também. Depois teve o outro, que foi falando sobre preconceito, inclusive, que foi com o Gus, que eu achei... Esse, eu não gostava do Gus, eu comecei a gostar. Quase ninguém gosta do Gus, né? Eles falam... Mas eu comecei a gostar, porque eu achava que o cara era só um bocózinho. Mas o cara é muito inteligente e... Um bocózinho. Eu achava ele meio bobo, sabe? Mas aí depois eu comecei a escutar esse Bilheteria. Eu percebi, cara, o Gus é inteligente pra caramba e ele é engraçado. Pois é, né? Nesse podcast especificamente aí que ele fala de preconceito, né, com o Gus... Eu até acredito que talvez, se fosse pra formar uma opinião, né, que eu ainda tô, como eu falei, da informação, eu acho que seria mais ou menos pra aquela linha de pensamento do Gus, cara. Eu acho que ele conseguiu esclarecer mais ou menos tudo que eu não consigo esclarecer. Eu acho que ele conseguiu, assim, né, falar no discurso dele. E acho que já rendeu, então? Acho que deu. Acho que o que falta, a gente pode deixar pra outro, talvez, é. Programa. É legal que virou um podcast que, a princípio, seria o que estamos fazendo e virou temático, né, cara? Meio que virou temático. Três, gravando. Que foi esse um? Tá gravando. É que eu não tava com certeza se tava gravando, eu sempre faço um barulho antes pra ver se tá. o Colgraph tá acionado? Tá, o meu tá. O meu tá também. É sempre bom deixar. Inclusive, eu tenho que... o Cegó que tá com o notebook tem que fazer tipo coisa antes do voo, né? Que tem que dar as orientações. Caso falte energia, você tem que salvar rapidamente, porque esse notebook aí, eu acho que em um minuto ele desliga depois. Ai, se depender da minha agilidade pra levantar, fodeu. Eu tive que pôr ele um pouco mais pro pé da cama. Não, se eu conseguir parar o Colgraph... Porque o sinal pega coisa. Melhor lá no Wi-Fi. Não, se você parar o Colgraph, ele salva, né? Em um minuto você tem que ter... Você tem essa missão, né? Ai, meu Deus, eu não consigo. Eu corro pra ele. Eu consigo levantar sozinha. Eu corro então. Eu tô parecendo tartaruga. O nariz tá pitando. Ah! E eu... Ai! Ixi, que foi o braço? Cãibra. Cãibra. E eu tava levantando. Não é Luke Fetsu querendo sair. Nossa, vamos gravar, vai dar muita audiência, né? Ai! Cãibra na perna e eu quero fazer xixi. Quer ajuda? Aí, eu tava querendo levantar pra fazer xixi, aí deu cãibra. Quer que eu ajude que aí? Droga, não. Ó. É a dor do riso? Ai, não. É a dor de dor. Eu vou aí. Peraí. Não, já tá passando. Mas o xixi também tá passando? Se passar, você vai deitar no lugar molhado. E aí, pessoal, mais um Gavi Estática, mais um bloco de notas. Eu sou o Diego Flyfish e estou aqui com a Vivi. Olá. É... A gente tem que falar sobre o nosso novo patrão. Quem é ele? É verdade. Temos que agradecer aqui ao nosso novo patrão, o Gabriel Moura. Ele já entrou lá no grupo, já se sentiu o rei do camarote lá. Coitado. Inclusive, como esse Gabi de Tática a gente acabou gravando meio que de última hora, né? Como sempre, né? A gente sempre tá nessa. Eu ainda não postei lá no grupo da gente, o DLCzinho desse Gabi Estática. Então, se você é nosso patrão, espera aí mais um pouquinho. Acho que mais um dia eu coloco lá o podcast extra relacionado a esse programa que vocês acabaram de ouvir. O extra vai sair depois do lançamento do Gabi Estática? Sim, porque eu dei prioridade pra sair primeiro o programa nesse caso, que é melhor do que ele atrasar, né? É verdade. Beleza, se você também quer apoiar o Gaveteiro com $1 que seja, né? Que hoje já tá quase R$4. R$4, né? A gente entende a dificuldade, mas se você puder ajudar e quiser... Se você quiser ajudar o Gaveteiro lá no nosso Patreon, acesse lá patreon.com/gaveteiro? Nem sei. Se não der certo esse endereço, faça da maneira mais prática, que é clicando no link que tá lá no site do gaveteiro.com. A gente agradece todos os nossos patrões. Então, Vi, bora ler os nossos e-mails, que a gente recebeu bastante e-mail até dessa vez. É engraçado. Quando a gente recebe muito e-mail, a gente recebe pouco comentário. Quando a gente recebe muito comentário, a gente recebe pouco e-mail. Eu não sei. Eu acho que é como eu falei, a vida é um RPG, né? A gente não pode ter tudo, né? Eu vou ler aqui o primeiro e-mail. Inclusive, cara, só fazendo um parênteses aqui pra esse e-mail, que é o do Jamerson, ou Jamerson Levi. Desculpa, Jack. Apelido Jack. Eu não sei, sinceramente, se esse cara tá zoando a gente ou se ele tá falando sério. Mas, de qualquer forma, esse e-mail é fascinante. Ele tem 26 anos, ele é de Capanema, Pará. Capanema, né? Ah, é? Eu falei Capanema? Capanema. Você falou Capanema, como se fosse de campo. Eu achei que era realmente, eu li errado. Capanema, lá no Pará. E ele diz: olá, eu sou médium, já tive muita experiência com espíritos, boas e ruins. Mas como todo ser humano ou médium, eu sou noob. Já começa esquisito. Eu não sei, eu não entendi muito bem a relação. Eu também não. Porque realmente ninguém sabe de nada do plano espiritual. Pode ver que falta algo nas ideologias e religiões. Eu tenho muito sonho que realmente acontece. Sonho com ET e tudo do plano astral. Tanto que não entendo, parece um mundo de Hora de Aventura, mas pior. É muito assustador, cara. Aquele desenho é muito assustador. Eu creio que a Matrix está no plano espiritual. Os ETs realmente existem, os bons e os ruins. Tanto que um Grey sempre me revela algo, como salas vazias que são preparadas para nos iludir. Creio que é espiritual. Peraí, então ele já admitiu que ET é espiritual, é espírito, não existe nesse plano. Acho que é. Não treino pra... Eu acho que ele tá respondendo meio... Acho que ele tá se baseando isso em vários gavestáticos que a gente comentou de uma coisa ou de outra. Esse negócio de projeção astral, acho que o Andrei chegou a comentar no podcast que ele participou, né? Que ele falou aqui. Não treino projeção astral nem fudendo, pois lá é pura armadilha. Cara, as frases que ele escreve são muito boas. Acredito que almas são presas por mercabas. Aí ele botou entre parênteses aqui, que são naves da justiça espiritual. Ou naves do mal, que matam e pegam espíritos ruins e bons e trazem para este mundo. Queria participar e quebrar certas crenças malignas, pois os espíritos às vezes enganam para serem adorados, etc. Quem está por trás de tudo é uma raça ET que quer nos deixar na ignorância, ou Satã, não sei. Eu acho engraçado que ele mesmo fala, eu não sei, pô. Pode ser outro, né? Mas é legal, ele tá levantando questionamento, que é uma coisa que eu gosto de fazer também. Ainda estou buscando... Ops, apertou um negócio errado aqui. Ainda estou buscando, mas sempre fico mais perdido. O importante é nos respeitarmos, tentar amar e buscar o bem. Eu não me gabo, mas tem algo errado neste mundo. O mundo está na roda kármica, precisamos sair dessa Matrix. Não achem que eu sou louco. É porque eu falando é melhor. Mas obrigado por ler. Desculpa, eu achei que você tá meio louco. Pode ser que o Jameson falando realmente soe um pouco melhor, pode né? Pode ser que ele tenha problema só pra se expressar. Pode ser, digitando. Pode ser. Mas como eu falei, cara, eu não sei se ele tá falando sério, se ele tá zoando a gente, mas de qualquer forma, cara, são informações muito fascinantes. Sei lá, né? Espero que você não leve a mal os nossos comentários, eu não quis faltar com respeito, mas é que realmente é muita informação pra gente processar, né? É, um pouquinho só. Próximo e-mail do Marcos Sóstenes, de Brasília. Olá, pessoal do Gavestática. Comecei a ouvir o podcast há quase um ano e gostei logo de cara. O primeiro programa que ouvi foi o 78, Coisas que Desaprendi. O que me chamou a atenção é que vocês têm uma afinidade incrível. Acabei de ouvir o programa 86 e quando ouvi o bloco de notas, tive a ideia de mandar um e-mail para lerem no próximo, que sai dia 22/9, porque faço aniversário no dia 22/9. Ah, não, ele fazia e queriam parabéns, haha. Parabéns, Marcos Sostens. Parabéns. De tanto ouvir os podcasts, vocês já deixaram da categoria vozes na minha cabeça e já os considero amigos. Haha, de novo. Continue assim, abraços a todos. PS. Diego e Vivi, ainda acho que o bebê de vocês deveria se chamar Furacão Flyfish. É, não. Eu não entendi muito bem, né? Acho que tem algum trocadilho aí que eu me perdi. PS2. Tentei enviar e-mail pelo site, mas acho que não deu certo. Deu sim. É que ele o site tá trolando todo mundo ultimamente. Até a gente. É que ele mandou e-mail pelo site, depois ele enviou pelo contato@gaveteiro.com. Chegou os dois e-mails, na verdade, o Marcos. Chegou acho que uns 7. É, 5 lá. Mas eu não te culpo, isso tá acontecendo, isso é frequente mesmo, pessoas mandarem vários e-mails, porque eu acho que o nosso site fica dando umas mensagens de erro, mas ele manda o e-mail, né? É. Quer dizer, se não, algum não foi mandado, a gente também não sabe, né? Pode ser que alguém já tentou mandar e não chegou também, não sei. Dei preferência pra mandar pelo contato. Ó, a gente costuma ler todos os e-mails que a gente recebe, a não ser que seja um e-mail que claramente a pessoa não queira que a gente leia, né? Mas, então, se você mandar, se você, não o Marcos, mas se você é algum ouvinte, né, mandar um e-mail e a gente não ler aqui, comente depois, né, manda alguma outra mensagem, só pra gente ficar a par, né, porque, como eu falei, como a gente ainda não recebe tantos e-mails, a gente tá lendo todos, então, se a gente não leu o seu e-mail, provavelmente foi porque a gente não recebeu, então, se isso acontecer com alguém, tenta nos informar de alguma forma, de repente lá pelo Facebook, né? É, pode ser. Inclusive, vocês podem mandar pelo Facebook também. A gente não costuma ler as mensagens que a gente recebe no Facebook, né? Porque a gente não recebe quase nenhuma. Não, a gente até recebe, mas eu nunca interpreto que é pra ler no ar, né? É, não que sei. A gente responde pra eles na hora, né? Então... É, se vocês quiserem também mandar uma mensagem pelo Facebook e quer que a gente leia aqui no Gavi Estática, deixa claro na mensagem, né? Só pra gente saber se é pra ler ou se não é pra ler também. Porque de repente a gente pode ler e de repente não é pra ler, né? Não sei. O próximo e-mail aqui é do Lucas Freitas, de Belém do Pará. Ele é o segundo e-mail do Pará. É, você sabe quem é o Lucas, né? Eu sei, é o nosso patrão. E é o nosso patrão que... Está o quê? Paciência, enquanto estão dormindo. É, né? Ele falou ele é neurologista? Não. Quem é aquele que faz, o médico que faz aquele exame lá enquanto tá dormindo? Ele faz exame de polissonografia. Agora eu não lembro se ele era médico ou se ele era apenas técnico. Não, acho que ele é médico. Ele é médico, então ele é neurologista. Neurologista? Olha só. É, ele diz aqui... Bom, é difícil, né? Ser neurologista. Ah, não sei. Meu neurologista é meio maluco. Será que ele também é meio maluco? Eu não sei. Ele fala aqui... Oi, pessoal. Muito boa a trilha sonora do último cast. Reconheci um Alabama Shakes ali perto do meio... E gostei bastante da música de encerramento. Vocês têm Spotify? Conta com playlist minha, não. É, a gente tem... É porque, na verdade, eu não costumo tanto ouvir música assim. Apesar de gostar de música, eu quando tenho um momento pra ouvir alguma coisa, eu sempre escuto podcast. Raramente escuto música. Mas eu baixei recentemente com Spotify. Inclusive, eu tava tão por fora que eu nem sabia que tinha como você ter um acesso grátis, né, do Spotify. Que se você estiver assinando, se você estiver no celular, você tem que escutar aleatório, né, parece. Você não pode repetir as faixas. Tem um negócio desse. Tem umas limitações, mas... Não. E tem publicidade, tem. A limitação é que você não pode ouvir offline. Não, é que você escuta no iPad. O Spotify do iPad é diferente do celular. Então, do iPad é melhor? É um pouco melhorado. O do celular, ele não deixa você, por exemplo... Você pode pular a música, mas você não pode voltar caso qualquer coisa, sabe? Acho que o do iPad você pode. Eu nunca tentei, porque eu sempre escuto umas playlists gigantescas. Eu sei que, assim, tem... Às vezes você tá lá escutando a musiquinha, aí acaba assim... Aquelas propagandas de rádios. Engraçado, mas coisa que dá pra aguentar. Mas a gente não fez playlists. Pois é, cara, a gente não é... Eu ouço a playlist dos outros. Quando a gente era criança, né? É o que mais tinha, né? Propaganda, né? É. Não dá pra aguentar uma propagandazinha. Mas eu acho que deve ser um serviço muito bom, né? Pra quem curte muito, tem gente que não vive sem escutar música, né? É, pra bom. Essa galera é um serviço muito bom, realmente. Porque pra mim, não acho que não compensa tanto, não. Inclusive, só fazendo parênteses, que a gente recomendou do Bilheteria, né? Nesse podcast, né? O Alabama Shakes que eu coloquei no podcast passado foi uma banda que eu nem conhecia, na verdade. Eu sou muito por fora, cara. Pode ser que seja uma banda mão conhecida, eu não sei. Mas eu não conhecia. Eles que indicaram lá no Bilheteria e eu fui atrás, achei bem legal. Ele continua. Até que o cinema na cidade de vocês ainda tá barato. Aqui em Belém é absurdamente caro. cheio de filme dublado, fora a taxa de conveniência pra comprar pela internet. Eu até fiquei meio na dúvida, o que é uma taxa de conveniência? Você... Ah, porque às vezes pela internet você paga um pouquinho mais. Sério? Não sei, mas nunca paguei a mais pra comprar pela internet aqui. Cara, eu acho isso muito absurdo. Quer dizer que se você quer conveniência, você paga mais. Até o nome é meio absurdo, né? Você quer conveniência? Paga aí R$1, cara. As duas redes de cinema que tem aqui não cobram a mais pra gente, cara, pra comprar pela internet. Que bizarro você pagar mais. É como eles não podem cobrar pelo frete, né? Eles dão uma desculpa pra você pagar mais pela internet. Enfim, parabéns de novo pelo trabalho de vocês, que ajuda a deixar meu trabalho mais divertido. Abração. Aí ele manda um PS aqui. Não fico stalkeando os pacientes dormirem durante os exames. Eu pego o exame no pendrive e venho laudar em casa. Não sei, não. Mas você pode, se você quiser? Essa é a minha dúvida. Você tem essa opção? Acho que quem fica lá stalkeando são os técnicos mesmo. Né? São os estagiários. Você já fez esse exame, viu? Eu já. É horrível a sensação de que tem gente te stalkeando, te olhando. Tem aquele... Será que tem aqueles espelhos tipo de sala de interrogatório? Não, é câmera mesmo. Cara, deve ser bizarro, né? É outro Lucas. Outro Lucas. Lucas Mendes, de... Não sei. Não falou, eu acho. Olá, gaveteiros. Parabéns pelo cast e obrigado pelas indicações. De tudo que foi citado, assisti Mad Max, que achei foda. Não achei que nos outros filmes da série ele tem um papel tão secundário quanto nesse, mas isso não me incomodou. Talvez pela grandeza da obra. Só acho que talvez pudessem ter escolhido o ator melhor para o papel. Também estou assistindo a segunda temporada de True Detective. Porém, ainda prefiro a história da primeira, porque curti muito o lance serial killer relacionados à religião e cultos secretos. Enfim, parabéns pelo trabalho de vocês e pela qualidade do podcast, que está ficando melhor a cada mês. A única reclamação que tenho a fazer é que sinto falta da Vivi nos temas sobrenaturais. Até mais e fiquem com Deus. Eu não me incomodei não com a escolha do Tom Hardy, né? Pra Mad Max, eu achei que... Não prejudicou. Eu acho que cumpriu bem o papel, assim. Não... É porque acaba sendo meio irônico, né? Foi isso que eu acho que o maior foco das críticas, porque o nome do filme é Mad Max, né? E ele não é... Ele não chama atenção, né? Eu acho que ele cumpre bem o papel, mas não se destaca, né? Acaba que o destaque maior foi pra Furiosa lá, né? Mas eu acho que ficou legal, cara. Inclusive, até nesse aspecto, eu tava analisando aqui, ele lembra bastante. Eu não sei se isso é uma reflexão minha mesmo, ou eu escutei em algum podcast e tô tomando para mim agora, mas não parece um pouco aquele... Os protagonistas mudos de videogame? Eu achei ele um Max interessante, porque a impressão que eu tive é que ele tá há tanto tempo naquela terra de maluco lá, há tanto tempo que ele... E sozinho... Que ele já não precisa mais falar. Inclusive, uma cena muito boa... spoiler. Não, isso é bem no início do filme, não chega a ser nada essencial pra trama, então acho que dá pra falar. Uma cena que eu acho muito boa é aquela quando ele encontra o comboio da Furiosa lá, que eles estão, tipo, se refrescando lá, tomando água, sei lá. Lembra dessa cena? Lembro. Ele tá ainda com aquele negócio na boca, aquela parada lá. Tipo aquela... uma mordaça. Isso. E ele meio quer render as mulheres pra pegar água e tudo, ele parece um bicho naquele momento, né? Ele fica meio que resmungando e apontando a arma pra um lado e pra outro, assim, assustado, né? E você vê que o cara já tá naquele deserto, talvez... não fala no filme, né? Mas pode ser que ele já esteja alguns anos sem falar uma palavra, talvez, cara. E quando você para pra pensar, não deve ser muito louco, cara. Cara, às vezes eu fico o dia inteiro sem falar, né? Dependendo da situação. Toco o telefone, eu vou falar, o alô não sai da minha boca. Imagina você ficar, tipo, um ano, né, cara? Sei lá, sem falar, sei lá, muito tempo sem falar. Agora, quanto à reclamação, é que eu não curto o podcast de tema sobrenatural. Eu não curto participar, porque depois eu acabo tendo problemas para dormir. E até linka um pouco com o que a gente falou nesse próprio podcast, né? Que é, querendo ou não, a gente sempre quer, né? Que a Vi participe e tudo mais. O pessoal tem que estar à vontade para falar também, né? Quem escutou aquele outro podcast onde eu conto das minhas histórias, entende por que eu não participo. Mas foi tão boa, né, aquela história. Pra quem não tava presente, foi ótima a história. Pra quem tá presente, não é bom. Entendi. Foi você ou foi eu que leu? Fui eu. Então eu leio o último agora, né? E o último e-mail que a gente recebeu aqui é do Saulo Viper. Eu li Viper. Não, acho que é Viper, eu li o canal dele. Eu tirei sem querer o link aqui. Olá, gaveteiros, traças e outros podcasters fissurados em gavetas. Isso é estranho. Um pouco. Meu nome é Saulo Viper, escuto Gaveta Estática há alguns meses, mas nunca parei para dar um olá. Gosto muito do programa, principalmente do tema de terror quando abordado. Uma pequena correção ao capítulo 85, quando vocês citaram o demônio Pazuzu, a pronúncia do nome está errada. Na verdade, eles pronunciam algo como... Agora ele me quebrou aqui, porque... Ele disse que a pronúncia é algo como Pazuzu, só que ele botou acento nos dois U's. É como se fosse Pazuzu. Mas com dois acentos? Zuzu. Pazuzu. Tipo, Pazuzu. É, mas como a gente fala Pazuzu o tempo todo... É... Acho que você fala Pazuzu, o Fábio fala Pazuzu. Não, ele fala Pazuzu também. Pazuzu acho que ele também? Eu acho que ele fala as duas pronúncias, o Fábio, na verdade. Eu já ouvi o Fábio falando Pazuzu, por isso que eu tô... É, mas de resto ficou muito bom o capítulo. Gosto de ouvir o programa quando corro de manhã. E acharia muito interessante se um dia a Vivi participasse de um capítulo de terror, olha aí. Pois ela parece ser tão medrosa quanto eu, risos. Eu não tenho medo, eu sou... Você tem cagaço. Desconfortável. Me olha sinto só. Desconfortável. Que escolha de palavras. É lógico. Eu tenho um canal no YouTube sobre temas de terror e humor. 22 mil inscritos, yay! Não querendo fazer jabá, se vocês quiserem não citar essa parte no e-mail, tudo bem, a gente cita, não tem problema também. Mas seria uma honra para mim se vocês vissem um pedacinho do meu vídeo onde cito o Pazuzu e outras curiosidades sobre o filme Exorcista. No mais, continue com o ótimo trabalho de vocês, porque eu sempre vou precisar de escutar algo para correr de manhã. É, eu cheguei a dar uma conferida lá no canal dele, ele... Além de ele fazer alguns comentários que nem esse do Exorcista, que ele fala um pouco da história real até, né? Que é baseado, pelo menos dizem, né? Que é baseado na história real, aquele, o filme do Exorcista. Ele fala algumas curiosidades. Você ele... tem medo? Por que, que ele fica falando? Não sei. Não, inclusive ele faz umas performances. Eu tava olhando lá, ele bota um chroma aqui e faz um... O Zé do Caixão, que faz, tinha um negócio na Band lá do... Que ele fazia também as performances antes do filme começar. Acho que era. É interessante. E ele também tem gameplays lá. Eu achei interessante ter o canal dele. E é bem feito o chroma key. Não é o chroma key Chapolin, não. Acabou. E é isso aí. Muito obrigado a todos vocês que mandaram e-mails. Se você quiser ter o seu e-mail lido aqui no Gaveta Estática, mande para contato@gaveteiro.com. Curta nossa página no Facebook, faz tempo que a gente não fala. Chegamos a 800 curtidas, viu? Oh, rumo a 1000. É verdade, né? Pra chegar no 500 foi um parto, mas... Nossa, é verdade. Pelo menos agora a coisa tá andando. Ainda não tá correndo, mas tá andando, né? Tá, mas, gente, devagar se vai ao longe, né? Pois é, e também contribua lá no Patreon para ter acesso ao nosso grupo VIP Rei do Camarote e a nos ajudar, que é o mais importante, né, Vi? Quem sabe. Muito obrigado a todos, um abraço, a gente fica por aqui. Falou. Tchau. Posso lavar minha roupa? Pode. Isso tá gravado. Eu vou deixar esse trechinho só pra ver como a Vi... A Vi sabe o papel dela, né? Cara, isso é como avacalhar toda uma gravação. Gravou um monte de coisa aí, falando não pro machismo aí, não pode ser machista e vem aí de palhaçada. Mas ela tá feliz. Eu não vou lavar a roupa, vou apertar o botão da máquina de lavar. Tchau, de verdade agora.